precisa tomar decisões. Nem sempre a mais certa é correta, então o que fazer? Se o desespero impera nesta mente, vários problemas na família, um pai deprimido, carente de auxílio, pois estava enfrentando a pior fase da sua vida. A mulher, consequência do seu destino, ela havia partido, deixando para trás um cenário de sofrimento e miséria. Um castigo aplicado aos seus filhos, dois pequenos filhos e uma filha que assistia a tudo, agoniada, muito apegada à finada mãe, agora encarregada de ajudar o seu velho, que não escondia seu sentimento, desespero estampado no rosto, perdido no tempo, dia após dia, olhava o retrato falado, abandonado. Não teve condições financeiras de manter a casa, não trabalhava, não conseguia, algo a impedia. Este foi o motivo que levou a família a abandonar a casa, iniciando uma jornada à procura de algo melhor. Foram para a cidade grande, capital paulista, na esperança de mudar o seu padrão de vida. Mas adivinhem só qual foi o resultado? Um viaduto, vários papelões, estava pronto o abrigo que eu te garanto será utilizado por muito tempo, pois esta decisão é tomada todo dia, que multidões de imigrantes se abrigam nos cantos escuros das grandes cidades, e para eles infelizmente não vai ser diferente. A vida é assim. O tempo passa e o preconceito sempre lhe acompanha. Infelizmente pra você a vida é assim. Vejo o seu passado. Vejo o seu sua história, história. Percebo, percebo que não está feliz. Velha, com 13 anos apenas, se achou na obrigação de interferir nestes problemas. Conseguiu um emprego após uma longa procura, conheceu pessoas novas, gente boa, ela comentava e se orgulhava por ter um trampo honesto, decente, mas consequentemente, como sempre, alegria de pobre não dura para sempre. Era um bar diferente de tudo aquilo que ela já conhecera. Muitas mulheres, roupas curtas, ousadas, muito bem maquiada, mas o que importa? Ela precisa de dinheiro, ingênua demais, não relaciona os fatos. Com certeza ela pagará pelo seu erro no ato. Eu não quero ver o mal de ninguém, mas esta é a lei. Impiedosa, te desejamos sorte, coragem, amém. Coragem, amém. Vejo o seu passado, vejo o seu história, história. Está feliz, não está feliz. Vejo o seu passado, sua história, história. Percebo, percebo que não está feliz. Seu horário era combinado, das 18 não passava, ordem da casa. Mas na semana passada, sexta-feira, para ser mais correto, o patrão lhe pediu que ficasse. Movimento dobrado, algo estava errado. Estranhou o ambiente, gente diferente. Homens mal encarados, embriagados, abraçados com mulheres por todos os lados. Uma porta, um corredor, no qual nunca havia entrado. Vivia sempre trancado e agora liberado. Muito movimento, gente entrando e saindo, controlado por um homem desconhecido. Por trás dessa passagem tudo era natural, prostitutas, drogadas, armas, enfim, era ilegal. Um bar de fachada de noite é a bocada, e a jovem menina totalmente ludibriada. Tudo foi esclarecido, mas ela não entendera, talvez da forma correta, esta já era. Seu cargo mudou, o dinheiro aumentou. Mulher de programa, a profissão que ela adotou. Induzida a uma vida perdida que nada lhe oferece. Mas acontece que ela não pensa assim. Cansada dos problemas que já são tantos, carente de uma palavra amiga, que quando mais se precisa, infelizmente ausente em sua vida. Ausente em sua vida. Vejo o seu passado, sua história.